No primeiro ano, a verdade eu vi. Um rei valente se levantou aqui. Com grande domínio, mas não prevaleceu. O reino se quebrou e a força se esvaiu. O povo que conhece ao Senhor se levantará, fará proezas, a vitória virá. No tempo determinado, Ele é fiel. Nosso Deus é forte, Ele é nosso céu. Entre reinos e guerras, a luz brilhará. Os sábios ensinarão, a esperança não faltará. Por muitos dias a luta resistirá, mas a mão do Senhor sempre nos guardará. Deus é forte, Ele é nosso céu. As fortalezas cairão, a verdade reinará. Com ouro e com glória, a terra Ele tomará. E em meio à batalha, nossa voz se ouvirá. A fé que nos une ao Senhor se levantará. Para proezas a vitória virá. No tempo determinado, Ele é fiel. Nosso Deus é forte.